hitizada, ladrão. Respeita nós. Aquele pique. Virou fluxo de lua. Tá dançando nua. Tá dançando nua. A revista de boizão. Virou fluxo de lua. Agora é só mega hitizada, revisada, estrondando. Ela quer dançar, deixa ela dançar. Tá tudo fluindo, eu tô gostando. Pede que eu vou botar. Joga, joga, joga, ela toma, toma, toma, ela joga, joga, joga. É na mega revisada que as meninas se soltam. É na mega revisada que as meninas se soltam. Ela senta, rebola, ela senta, rebola. Isso é mega revisada, se não gostou, vai embora. Ela joga a bunda pro DJ, jacoa, jacoa, ele não para. Eita, isso é mega.